pisante, a Nike, o kit, a chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. O pisante é o Nike, o kit, a chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. O pisante é o Nike, o kit, a chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. Ninguém silicone, ela brota sorrindo. Ela é um alvo fácil na minha direção. A amiga dela também tá pousada e vai virar janta dos nossos irmãos. Vida de chefe eu sei que não merece, mas eu também sei que é tudo ilusão. E também sei que o amor verdadeiro hoje em dia não é paga a vista no cartão. Yeah, yeah. Eu quis cuidar de você, você não me deu valor. Tava no corre louco da nossa família e você me desprezou. E agora vou viver a vida, porque sei que não tem saída. E seu desprezo eu transformo em dólar e gasto bem gasto na pista. Pisante é o Nike, o kit é chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. O pisante é o Nike, o kit é chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Que o kit é chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. O pisante é o Nike, o kit é chave. Hoje eu vou tumultuar no baile. Diretamente.